Nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro que se encontra em Lucas. Lucas 24. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã sobre o tema Consequências provocadas pela frustração. Consequências provocadas pela frustração. Frustração é um... Eu diria que frustração é um negócio quase que inevitável. Em algum momento você passará por isso. Às vezes a gente procura isso, isso é como que a gente foi como que cavando isso, caminhando para isso e aconteceu. E às vezes você não tem como administrar essa questão da frustração. Eu acredito que, se não todos que aqui estamos e aqueles que nos assistem nessa manhã, já passaram por algum tipo de frustração. E talvez, nesse exato momento, esteja passando por algum tipo de frustração. É possível, é provável. É provável que isso esteja acontecendo. E a frustração, em linhas gerais, ela é decorrente, preste atenção nisso, ela é decorrente de uma grande expectativa que se criou e que foi sendo alimentada e depois aquilo não aconteceu, aquilo não veio a concretizar-se e aí a pessoa é golpeada e fica frustrada, abatida, cabisbaixa e experimenta as consequências disso. E diga-se de passagem que as consequências da frustração elas têm reflexo no físico. Até o físico, às vezes... demonstra evidências de que a pessoa está passando ou passou por algum tipo de frustração, além, é óbvio, da consequência ou dos resultados emocionalmente. E esse aí é realmente algo que se faz presente, que se faz presente. Deixa eu contar uma história bíblica do Antigo Testamento sobre uma frustração. Diz respeito à liderança de Josué. Josué, liderando o povo, carregando no seu alforje a promessa de Deus que dizia que as terras seriam conquistadas, que os inimigos não poderiam resistir o povo de Deus. E ele, embalado nessa verdade, eles avançam, conquistas são feitas, eles atravessam o Jordão, um milagre acontece, as muralhas de Jericó são destruídas, um segundo milagre, e depois eles têm um terceiro obstáculo a ser vencido. Então, veja só, ele vem caminhando com essa promessa, coração cheio dessa expectativa, e eles deparam com a cidade chamada Ai. E Josué, estrategista que era, comandante que era, perito nessa questão, ele manda alguns homens para sondar a cidade de Ai, a sua estrutura, para saber como vencer aquele próximo inimigo, e como transpor aquele próximo obstáculo. E os homens voltaram com uma informação muito boa. A cidade era pequena e ela dispunha de poucos homens, de poucos homens. E com essa informação da estrutura, do que eles viram, do que foi coletado e da quantidade de homens que residiam naquela cidade, então eles chegaram à expectativa, ou alimentaram ainda mais a expectativa, de que aquele povo seria vencido facilmente. Seria vencido facilmente. E os homens de Josué, em comum acordo com ele, obviamente, disseram que bastava alguns poucos homens para vencer aquela batalha. E assim eles rumaram para aquela cidade. E para o desespero de Israel, os poucos homens que tinham naquela cidade botaram os homens de Israel para correr. E eles desceram ladeira abaixo, apavorados, com o coração derretido, conforme diz o texto diz, e eles foram vergonhosamente derrotados. E Josué, então, que vem trazendo na bagagem a promessa de Deus, com todo aquele pacote, já com acúmulo de vitórias na jornada em direção à terra e agora adentrando para a terra propriamente dita, Josué fica frustrado. Josué se curva, ele chora, ele fala com Deus, e você vê que Josué está completamente abatido. uma grande expectativa, com tudo aquilo que ele tinha, ele agora está abatido juntamente com o seu povo. O que, que aconteceu? Então eu disse que a princípio que a frustração pode ser por conta de uma grande expectativa que vai sendo alimentada e a coisa não se concretiza, mas também às vezes a expectativa ela não tinha um fundamento. Uma expectativa era grande, imaginariamente, ela foi idealizada no campo das ideias e você alimentou aquilo, mas a sustentação daquilo era frágil. E como o fundamento era frágil, ruiu tudo e você se vê na lona, com a boca no pó. Obviamente que Josué, para fechar esse ponto, esse caso de frustração, Josué desconhecia o que estava acontecendo realmente no arraial. Foi uma questão de pecado e foi por isso que ele não conseguiu vitória. Pecado escondido fez com que o povo não avançasse. A frustração existe. Existem vários tipos de frustrações. Vários tipos de frustrações. Frustração relacional. E às vezes isso acontece por meio daqueles que começam um namoro e lá pelas tantas no namoro isso termina. E termina de um modo trágico e a pessoa fica frustrada porque tudo estava sendo planejado para o noivado e, consequentemente, para o casamento. E, de repente, aquilo partiu no meio do caminho e a pessoa se vê arrasada. Frustração relacional no casamento. Frustração no que diz respeito aos filhos, expectativas quanto ao sucesso dos filhos. Aquilo que você idealizou para os filhos, e de repente os filhos fazem uma escolha completamente diferente daquela que você tinha. Você queria que o menino fosse engenheiro, o menino falou, não, eu vou ser professor. E você fica porque você tinha um sonho, uma expectativa seu, egoisticamente falando, e de repente essas coisas geram frustração. Frustração da expectativa de ser guindado para um posto mais elevado da sua profissão, de receber uma promoção, e de repente você que está ali 10, 15 anos aguardando a promoção, sendo preparado para aquele momento, o sujeito entra e dois anos depois de estar na empresa, que você já está há 15 anos, ele com dois anos é promovido e você fica furioso e frustrado, e se queixa, e resmunga diante de Deus, e pode ser que diante da frustração, até coloque a culpa de Deus, Deus não me ama, Deus não me quer, por isso eu vou comer barata. Uma cantigazinha antiga, né? Sem graça, né, pastor? Tem umas histórias sem graça. Pois é, nesse capítulo 24 de Lucas, riquíssimo, com tanta coisa para ensinar, eu vejo um quadro de frustração na vida de dois discípulos de Cristo. Veja comigo, que no versículo 13, vamos ler o 13 até o versículo 20, que diz assim, naquele mesmo dia, isso era domingo, né? Domingo da ressurreição, o túmulo estava vazio. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aqui nós vamos ver consequências provocadas pela frustração. Três consequências nesse texto que eu quero repartir com vocês rapidamente. A primeira, a frustração cega a visão. A segunda, a frustração ataca a convicção. E a terceira, a frustração endurece o coração. Pessoas que passam por uma frustração, elas ficam como que com os olhos embaçados, impedido de ver o que se deve ver e quem se deve ver naquela hora. Elas ficam como que impedidas, com as vistas obscurecidas. No segundo momento, você vai perceber que a frustração que se enfrenta, que se passa, elas atacam as convicções. Aquilo no que você cria, aquilo é atacado em suas bases e você se vê fragilizado. E, pasmem, frustração tende a endurecer o coração das pessoas, deixar as pessoas insensíveis diante de Deus e diante do que Deus falou. Então veja só, a frustração cega a visão. Esses homens, irmãos, que nós estamos lendo aqui, depois nós vamos avançar nos demais versículos, esses homens, eles sofreram um duro golpe. Eles são discípulos do Senhor Jesus e eles têm experimentado muitas coisas lindas realizadas pelo Senhor Jesus e eles também incumbidos de realizar a obra a mando do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, de curar pessoas, de libertar pessoas do cativeiro de Satanás. Eles têm experimentado muita coisa boa, eles têm visto o Senhor Jesus realizar diversos sinais e prodígios. Eles têm visto o Senhor Jesus alimentar uma grande multidão. Mas, e diante disso tudo que eles estão vendo, que eles estão presenciando, o que acontece? A expectativa vai sendo alimentada de que eles serão libertos da opressão do Império Romano. Isso está presente para eles, isso é um fato, é uma questão de momento. E à medida que o Senhor Jesus ruma para Jerusalém na última semana, na semana que vai culminar com a sua crucificação, isso fica ainda mais em alta, a expectativa fica mais em alta. Só que chega a sexta-feira da paixão, e aquilo tudo que eles construíram em termos de expectativa, isso agora é atacado severamente. Foi severo demais o acontecimento da sexta-feira da paixão. Ver o mestre deles, ver o grande rabi com quem eles estão vivendo, com quem eles estão aprendendo, diante de quem eles estão presenciando diversos milagres, ver ele sendo apanhado, ver ele sendo algemado, por assim dizer, manietado, vê-lo sendo chicoteado, zombado, vê-lo ser escarnecido diante dos homens e ele perdendo as suas forças nas ruas de Jerusalém, carregando o madeiro nos seus ombros, vendo ele tropeçar e não aguentar mais carregar a cruz e, por fim, vê-lo suspenso entre a terra e os céus, de onde ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? E de repente, há um silêncio, o céu se escurece, a terra treme, e olha-se e constata-se que o rabi, que o profeta, está morto. Aí eles ficam arrasados. Se dispersam como ovelhas que não têm pastor, eles não têm naquele momento circunstancial abrigo, alguém para com quem eles pudessem contar e colocar os ombros e chorar. Eles estão mal. Eles estão mal. Por conta disso, eles não encontram mais razão para permanecer em Israel. Eles não querem mais permanecer em Israel. Aquele reduto onde tudo caminhava aparentemente dentro de um florescimento de expectativa para culminar com algo histórico dentro da perspectiva deles, mais temporal, mais literal. Então eles não querem mais ficar em Jerusalém, não tem mais razão por que ficar ali, porque o que eles aguardavam não se cumpriu. E aí eles tomam a decisão de ir para uma aldeia chamada Emaús. E à medida que eles vão papeando pelo meio do caminho, revelando o seu abatimento, aquela fala que revela algo que está latente no coração em razão do que eles viram, do que eles ouviram naqueles últimos dias, de modo pontual na sexta-feira, se bem que agora eles recebem uma notícia de que as mulheres levantaram cedinho e foram ao túmulo onde elas sabiam que tinham sido sepultado o grande rabi, o grande profeta, e elas dizem que o túmulo está vazio, que um anjo de Deus comunicou que não existe o porquê estar procurando aquele que vive dentre os mortos, mas eles não conseguem concatenar o evento de sexta com o evento de domingo. Isso não bate, não tem, aparentemente para eles não tem conexão. E aqui você vê que a visão está impedida de ver quem eles precisam ver, de reconhecer quem eles precisam reconhecer. Aproxima-se dele, irmãos, aproxima-se deles o próprio Jesus. Não é uma aparição, é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, que ressurreto de entre os mortos, podia ser tocado. O próprio Senhor Jesus, que ressurreto de entre os mortos, comia, embora as paredes não eram mais um obstáculo para ele, né? Há um momento que os discípulos estão dentro de casa e, de repente, o Senhor Jesus aparece diante deles e diz: paz seja convosco. Mas esse mesmo Jesus que não tem mais como obstáculo paredes, esse negócio físico para impedi-lo de transitar daqui para ali, dali para acolá, ele é também o Jesus ressurreto fisicamente. Corporeamente, ele está vivo, ele pode ser tocado, ele pode ser visto, ele come com seus discípulos durante os dias que ele ficou com eles. Mas a frustração impede os discípulos de reconhecer o Senhor Jesus. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Obviamente que na teologia a gente diz o seguinte, que tem a ver, que a ressurreição tem a ver com continuidade, o corpo que morreu é ressuscitado, mas tem a ver também com descontinuidade. O corpo agora é corpo de glória, é corpo espiritual. Talvez isso também tenha pesado nesse momento, mas o fato é que eles conversam com ele, que eles escutam a voz dele, que eles sabem que é o Senhor Jesus, que tem alguém caminhando com eles, literalmente caminhando com eles, mas eles não reconhecem o Senhor Jesus, e nós vemos então a consequência provada aqui, experimentada pela frustração, um efeito danoso no coração e na alma dos discípulos. Mas às vezes, essa história, essa experiência não fica só no passado, não é só de pessoas que passaram por esse quadro, numa história, num acontecimento diferente do nosso. Há pessoas que estão frustradas e com a visão embaçada por conta de algum golpe duro da vida. Por conta de uma expectativa que foi alimentada, nutrida pelas circunstâncias, por algum tipo de evidência que você conseguia tocar e ver, mas de repente o cenário mudou tudo. O cenário mudou tudo. E você viu o seu mundo ruir. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Às vezes, pessoas que têm grandes projetos, grandes alvos, e com grande possibilidade de atingir, de concretizar, e de repente surge um diagnóstico de uma doença trágica, letal, e a pessoa olha para aquilo e ela se vê na lona, e ela naquele momento de dor, de crise, fica como que impedida de ver quem ela precisa ver naquele momento. A pessoa mais importante que se tem que ver, para quem se tem que olhar, para quem se tem que ouvir e ouvir dos lábios dele, a pessoa não consegue e fica com os olhos impedidos, ofuscados. Às vezes é um relacionamento em que parecia estar tudo bem, tudo coeso, tudo harmonioso, e de repente as coisas foram se desfalecendo, o vigor foi se esvaindo, e aquilo vai entrando numa espécie de enfermidade relacional, e você vê aquilo tudo acabando, desmoronando, fenecendo. E aí você experimenta uma frustração e nessa hora os olhos ficam impedidos. O sofrimento tem essa capacidade de impedir as pessoas de ver o que elas precisam ver. Esse é o primeiro, ou essa é a primeira consequência provocada pela frustração. A segunda é que a frustração, ela ataca a convicção. Veja comigo a partir do versículo 21 ao 24, diz assim: olha só o que eles disseram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este, o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram, mas não o viram. A frustração ataca a convicção. É muito interessante você olhar esse texto, que são muitas situações que se somam com essa questão da frustração. Você, por exemplo, nós falamos da perda da visão, de como que isso fica, como que isso atrapalha. Mas se você olhar nesse primeiro bloco que nós lemos, tem a questão da preocupação. Eles estão preocupados. Pessoa frustrada fica preocupada. E agora, meu futuro? Como é que fica o meu futuro? Eu pensava que estava tudo garantido. E, de repente, e agora? Tudo escapa das minhas mãos. E meus planos, e meus ideais, e meus sonhos. Então você fica preocupado. Jesus constata isso, né? Que vos preocupa. Acabou tudo na sexta-feira. Tristeza, diz o texto aí, que eles pararam entristecidos. Mas agora, nesse segundo momento, você vai perceber que a esperança deles, que tinha a ver com convicções, com verdades nas quais eles haviam assimilado em termos da chegada do reino, do estabelecimento do reino de Deus e da redenção que haveriam de experimentar em razão de tudo aquilo que eles estão vendo. Milagres, sinais, os prodígios, a autoridade na fala do Senhor Jesus, isso vai fazendo com que convicções sejam construídas. De alguma forma, em alguma medida, em alguma extensão, tem a ver com verdades que são assimiladas. E eles então disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. E você vê o quê? Você vê a estrutura da esperança que eles tinham ruir. Nós esperávamos. Ah, como foi severo a sexta-feira. Toda a convicção que eles tinham agora foi atacada de um modo impiedoso dentro da percepção e da experiência deles. Foram três anos, juntamente, talvez, nesse caso desses dois aqui, talvez um pouco menos, mas eles estão presenciando durante esse tempo, desse intensivão com o Senhor Jesus, aqueles homens haviam alimentado sobremaneira a expectativa. E agora, convicções, verdades alojadas no coração já não existem mais. Nós esperávamos que fosse ele. Nós esperávamos que fosse ele. É como nós. Claro, com as devidas ressalvas, as expectativas nossas que vão sendo alimentadas num tempo de pandemia. Rapidamente surge uma vacina, e surge outra, e surge uma terceira, e surge uma quarta. E aí a gente vê o povo e a população mundial, os países que têm mais recurso em primeiro lugar, imunizando os membros da sua pátria, e etc. e tal. E você fala, agora vai, e você... conecta as evidências com o conhecimento científico, com os resultados que são trazidos, e você fala, agora finalmente essa doença será debelada, mas de repente começa a sofrer, surgir algumas mutações, e surge a variante não sei das quantas, e a delta, e sabe-se lá quando vai surgir outra, e você fica meio que num nevoeiro, e toda aquela expectativa que você tinha em termos de conhecimento começa a ser atacada. E você começa a pensar que o seu futuro é incerto, porque você havia conectado o seu conhecimento a uma questão temporal, circunstancial. Você não via e não cria no reino de Deus numa dimensão espiritual mais ampla daquilo que você vê, daquilo que você apalpa. E por conta disso, você faz coro com os discípulos. Nós esperávamos que isso fosse resolver o nosso problema, e aquilo não resolve o nosso problema. Porque ele não veio para resolver os nossos problemas temporais, ele veio para resolver a nossa pendência diante de Deus. E para resolver nossa pendência diante de Deus, ele teve que se entregar, ele teve que ser crucificado, ele teve que ser desamparado, e isso os discípulos não conseguiram conectar com a sua mente finita. Porque cá para nós queremos mesmo é resolver os nossos problemas temporais, não é verdade? Se falta alguma coisa na nossa casa, a gente quer o suprimento para aquele momento, para aquela hora. Se uma doença chega, nós queremos a cura. É claro, nós queremos uma solução para aquilo que a gente está experimentando e daquilo que causa algum tipo de dor. E quando a gente conecta a nossa dor, o nosso sofrimento com a questão temporal e histórica, nós perdemos a dimensão do maior sofrimento que virá sobre a humanidade, que é o castigo de Deus, que é a punição de Deus. E eles não conseguiram ver isso. E com isso, as convicções estão sendo atacadas. Nós esperávamos que fosse ele. O que é que tem aqui? Qual o problema que tem aqui? Tem um problema grave aqui, sabia? Um problema grave. A expectativa daqueles discípulos foi alimentada com a perspectiva errada. Grande parte das nossas frustrações tem a ver com a nossa expectativa, que é alimentada e sustentada por uma perspectiva errada, equivocada, de um pressuposto frágil, que não dá conta de sustentar aquilo. Não dá conta de sustentar aquilo. Era uma perspectiva puramente temporal. Para o hoje, para o agora, para a história. Não contemplava o pacto da redenção. Não contemplava a maior necessidade que eles tinham e que nós temos de sermos redimidos do pecado, de sermos redimidos do aprisionamento, do pensamento do mundo que é hostil a Deus, de sermos contemplados com a redenção que nos arranca das garras do inferno. Eles não conseguem. O problema, então, é um problema de interpretação, é um problema de compreensão, é um problema, diríamos tecnicamente falando, é um problema hermenêutico. Porque eles não conseguiram concatenar o que eles estão vivendo na sexta-feira com as profecias, com as promessas que apontavam para o Messias, e apontando para o Messias, contemplava o seu sofrimento, contemplava a sua humilhação, contemplava a sua morte. Eles então têm um problema de compreensão, um problema de interpretação das profecias, e agora que a profecia se faz presente, que se interpreta dentro de todo o contexto histórico, porque Cristo é essa chave hermenêutica para entender tudo que Deus falou pelos patriarcas, por Moisés e pelos profetas e pelos reis, eles não entendem. É um problema sério. O seu problema, o meu problema, o nosso problema, sabe qual é? É que às vezes a gente não compreende essa dimensão mais ampla do reino de Deus para a nossa existência. E a gente pensa que tudo de Deus está relacionado para essa esfera. E quando as coisas não se concretizam do jeito que nós aguardávamos e alimentamos nosso coração para essa esfera, então nós somos golpeados. E as convicções que nós dizíamos ter já não existem mais. Você compreende o plano de Deus para a sua vida como sendo maior do que para essa esfera daquilo que a gente vê, dessa realidade que a gente vê? Você entende que o que Deus tem para você é maior? O propósito de Cristo vir ao mundo é redimir você da perdição, é redimir você de você mesmo, do seu egoísmo, dessas coisas que escravizam você, que mantêm você longe de Deus. Esse é o principal propósito de Deus, mas eles não conseguiram ver isso. Mesmo diante dos fatos, mesmo diante das evidências que as mulheres disseram, olha, o túmulo está vazio, os anjos nos disseram que nós estamos procurando ele no lugar errado, porque ele não está mais entre os mortos, ele está vivo! Ele está vivo. Em terceiro lugar, a frustração endurece o coração. Versículo 25 ao versículo de número 32. Diz assim o texto: então lhes disse Jesus, ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Percebe? O coração daqueles homens, o coração deles estava como sob uma crosta enorme de pedra. É como se, de sexta-feira, nesses três dias, sexta, sábado e domingo agora, no dia propriamente dito, dia do Senhor, foi construído em volta do coração deles uma camada grossa de pedra. E eles estão endurecidos. Eles estão insensíveis diante da presença. Eles estão insensíveis diante da fala. Eles estão insensíveis diante do que a Escritura fala sobre tudo aquilo, que abarca tudo aquilo, né, que envolve o acontecimento histórico da sexta com o acontecimento histórico do domingo. Eles estão insensíveis. E Jesus olha para eles e faz um diagnóstico, fala assim: olha, vocês são néscios, tardos de coração. A ideia aqui é a ideia de lentidão. Vocês são morosos, vocês não são diligentes com coração para crer tudo que os profetas disseram, embora vocês tenham informação intelectual sobre todas as informações dadas pelos profetas, que vocês conhecem muito bem, manuseiam muito bem. Entretanto, o coração de vocês está endurecido e vocês têm uma lerdeza diante de tudo isso, mesmo diante da presença de Cristo. Aqueles homens estão com o coração empedernido, doente, não conseguem deixar a mensagem penetrar e revolucionar o coração e tornar o coração sensível diante daquelas verdades. Mesmo diante da fala instrutiva de Cristo, aqueles homens permanecem com o coração gelado, impassível diante do Senhor Jesus. Informação intelectual talvez nós que temos tido o privilégio de, numa grande produção historicamente de mais de 2000 anos de história da igreja cristã, com um volume incrível de boa teologia, de boa sistematização de doutrina, para nos ajudar a entender por que é assim, não daquele jeito, às vezes o coração de tanta gente, embora a mente esteja entulhada de informação teológica, doutrinária, o coração é um coração insensível diante da verdade de quem Jesus é, diante do evangelho de Jesus Cristo, que contempla o sofrimento, é verdade, mas contempla também o triunfo sobre a morte, e essas coisas já não mexem com a gente mais. A gente sabe intelectualmente como elas são, e por quem elas foram ditas, e como que isso aconteceu na história para que isso fizesse sentido e tivesse o seu impacto de alcance e de transformação. Entretanto, não mexe com o nosso coração. Porque estamos frustrados. A gente escuta uma vez, duas vezes, semanalmente, mensalmente, o ano inteiro, mas o coração está ali, sem ser revolucionado, doente, indiferente. E sabe com o que isso se assemelha, irmãos? Isso se assemelha àquilo que a gente tem chamado historicamente. Tudo isso se parece e se assemelha com um crente nominal. Crente nominal. Obrigado. Crente nominal é aquela pessoa que tem a relação com a instituição, com a religião cristã. Às vezes, desde a infância, às vezes, meninos filhos de presbiteriano, se torna um crente nominal. Às vezes, tem gente na igreja que vem domingo após domingo, cumpre com o protocolo de horário, de agenda, mas é um crente nominal, um crente cuja a verdade do evangelho não mexe com o coração, não mexe com a mente, não transforma as disposições. Ele continua ali impassível. Por quê? Porque o coração dele está um coração endurecido, insensível. O crente nominal é aquela pessoa que não entendeu o evangelho na sua dimensão, nas suas implicações de transformação do coração. Ele pensa que o evangelho é para trazer satisfação intelectual e puramente isso, para ele saber explicar e travar algumas discussões nas redes sociais e com seus amigos de trabalho, para explicar que a sua religião é melhor do que a religião do outro. Não é para isso, infeliz. Não é para isso. Crente nominal. Crente nominal é aquele sujeito que, embora comparecendo à igreja, estando com o povo de Deus, tem a mente secularizada, pensa como ímpio durante a semana. Vive como ímpio, embora professando ser cristão. Coração endurecido. Não entendeu o evangelho, ou quando entendeu, o entendeu apenas na dimensão intelectual. E isso não resulta em nada, absolutamente nada. O que eles não compreendem, nesse tempo que está com o coração duro, é que o fulgor da glória do domingo de manhã, do túmulo vazio, antes foi antecipado pela tarde sombria de sexta-feira. Eles não compreendem isso. E por não compreender isso, estão com o coração endurecidos. Eles não compreendem que o túmulo vazio antes foi antecedido pela cruz no Gólgota. Eles não conseguem amarrar isso, mas eles não conseguem entender que não existe glória sem cruz. Eles não conseguem entender que não teria havido ressurreição se não tivesse tido antes a morte. Você precisa entender que a sua esperança, bem forjada, bem firmada na ressurreição, não faz separação também da cruz. É uma coisa e outra. É as duas coisas, conjugadamente, inseparavelmente. Caminho para concluir, trazendo aqui algumas considerações rápidas. As consequências da frustração são resolvidas por meio da presença de Cristo. Obviamente que no primeiro momento eles não compreenderam, mas foi importante que o Senhor Jesus se aproximasse, e é assim que o Senhor Jesus faz. Deixa eu te dizer, você que passou por frustração, você que está passando, e se você vier a passar, lembre-se, o Senhor Jesus se aproxima de gente que está abatida. O Senhor Jesus não deixa as suas ovelhas sozinhas no corredor da história, cuja a finalidade seria culminar com a falta de esperança. Não, ele se aproxima. Ele aproxima para ouvir o que nós estamos falando, o que está nos inquietando, o que está nos preocupando, o que está nos abatendo, nos deixando tristes. Ele se aproxima e conversa com as suas ovelhas. Isso é maravilhoso. Isso vai como que somando para debelar a frustração. Ele se aproximou deles. Ele se aproximou deles. Ele não os deixou sozinhos naquele quadro sombrio de frustração. Em segundo lugar, as consequências da frustração são alteradas por meio da explicação correta das Escrituras. Cristo não só aproxima, mas Cristo aparece para lhes dar explicações, para que eles sejam curados, para que a visão equivocada seja corrigida pela Escritura. E o que é que Cristo faz? Diz aí o texto, o Senhor Jesus diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É as Escrituras, palavra de Deus, é quem nos cura, é as Escrituras que nos libertam, é as Escrituras que corrigem nossa visão, a nossa compreensão de mundo, de história e dos acontecimentos, irmãos. Se você não é um crente afeito à Escritura, eu posso garantir, você vai sofrer mais do que os outros. Você vai ficar dos seus altos e baixos, uma hora você está em cima, uma hora você desce, e você vai ficar numa loucura da vida. É preciso ter afeição pela Escritura, é preciso compreender o que a Escritura diz sobre Cristo e sobre a redenção em Cristo. O Senhor Jesus volta-se para o compêndio da palavra de Deus e dá uma aula. Que aula maravilhosa. Ah, que 11 quilômetros, fantástico. Ouvindo dos lábios do melhor professor. Isto é, o próprio Filho de Deus. Em terceiro lugar, as consequências da frustração são banidas por meio de algo sobrenatural. Tem presença, tem a Escritura ensinada para corrigir os equívocos, mas tem algo que é sobrenatural, que se soma com tudo aquilo, porque diz aí o versículo 29 a 31, que diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Eu penso que esse negócio de partir o pão talvez seja como que algo para rememorar a ceia. Quando ele partiu o pão, deu aos seus discípulos, quando ele instituiu o sacramento da ceia, eu penso que nesse momento dessa refeição, à medida que ele orava, à medida que ele se dirigia ao Pai em oração, com o seu amor, com a sua palavra afável e amorosa e carregada de piedade, de humildade diante de Deus, sendo ele Deus encarnado, mas se dirigindo ao Pai, ele então partiu o pão e de repente as escamas caíram dos olhos e agora eles conseguem enxergar, eles conseguem ver. Isso é algo sobrenatural, isso é Deus agindo no coração de gente que já não conseguia ver mais. Deus pode abrir os seus olhos de novo. Deus pode fazer com que você enxergue novamente o seu Salvador exaltado à direita do Pai. Deus pode fazer com que você veja aquilo que você já há algum tempo não tem conseguido ver. Quando as consequências da frustração são definitivamente debeladas, algo maravilhoso acontece. E eu encerro com isso. Primeiro, temos direcionamento, redirecionamento para a vida. Eles estão indo para a aldeia chamada Emaús. Eles não viram mais razão de permanecer em Jerusalém. Mas agora, com este milagre realizado pelo Senhor Jesus, na mente e no coração, diz o texto, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Quem experimentou algo extraordinário de Deus, recebe redirecionamento para a vida. Estava meio perdido, meio confuso, mas sendo trabalhado pelo Senhor Jesus, recebe redirecionamento, não fica mais confuso. Em segundo lugar, temos missão para realizar de modo urgente. Aqueles homens entenderam que eles tinham uma missão. A missão era voltar para Jerusalém. A missão era estar com seus irmãos em Jerusalém. E na mesma hora, eles não adiaram. Já estava anoitecendo e eles não ficaram impedidos de regressar, de cumprir a missão em razão das trevas da noite. Não, eles voltam na mesma hora, mais 11 quilômetros de caminhada, sabe por quê? Porque era urgente. Era urgente para consolar o coração de outras pessoas também que estavam frustradas, tanto quanto eles. Eu preciso contar a eles, eu preciso dizer para eles que de fato as mulheres têm razão. Os anjos disseram mesmo às mulheres, o túmulo está vazio mesmo, ele está vivo. Vamos voltar, vamos dizer para os desesperançados que o nosso Salvador vive. A igreja tem uma história para contar. E essa história versa sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. A boa nova de Deus para os homens aqui na terra. Que alcança pessoas que ficam frustradas. E pessoas que, alcançadas por esta mensagem, levam essa mensagem para outras pessoas que estão abatidas, desesperançadas. Contemos as boas novas para o mundo desesperançado. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.